em função dos resultados financeiros que a ANCOS vem apresentando, considerando que já o ano passado pagou em sede IRC Samboy de Madrid Sul perto de 20 mil euros, este ano iria pagar muito mais, então a política da direção da ANCOS é distribuir alguns dos seus proveitos para os associados. Isto é, nós compramos cerca de 25 mil a 30 mil euros de ração que irão ser distribuídas por todos os associados da ANCOS. Só que tenho aqui uma condição. Primeiro, ou duas condições, permita-me. Só que receberão esta ajuda os associados que não tenham dívidas perante a ANCOS. Como o escopo dos estatutos da Associação Nacional de Criadores de Ovino Serra da Estrela é preservar a raça bordaleira, nós criamos aqui uma majoração para esses associados. Isto é, aqueles que façam um melhoramento ou chamado contraste leiteiro, receberão um saco na proporção de 10 ovelhas. Aqueles que não fazem contraste leiteiro, não fazem parte do programa de melhoramento, receberão um saco por 20 ovelhas. É isso que a ANCOS vai proceder a partir do final do mês de janeiro, princípio de fevereiro, até porque a ração já está comprada e já está paga.